na fenda aí. Benda aí, na de benda aí. Benda yo, na de benda na benda aí. Marabout, on ne me verra jamais.